Sérgio, beleza? Aqui a gente está começando o nosso primeiro Medscast e com eles a gente vai apresentar o nosso podcast, o nosso canal, nosso site, nossas metas e o que queremos fazer. Primeiro, começando com a apresentação. Eu sou o Sérgio. Prazer. Eu sou o Matheus. Prazer. E a gente quer trazer um pouco de humor e informação para vocês com o foco em jogos, em videogames. Nós temos uma página que ela era... A gente tinha um grande número de curtidas e sempre um desejo de fazer alguma coisa com ela. Então, a gente tomou coragem, né? Tivemos a oportunidade de um Medscast. Pensamos numa coisa e começamos a gravar e estamos aqui a todo vapor, já lançando podcast e vídeo e... O site, tudo que for possível já de início agora para ter o melhor conteúdo para vocês. Isso aí, a gente está sempre focando na qualidade do conteúdo e sempre tentando aprimorar o que a gente já está fazendo, então é que é sempre uma constante. A gente já está sempre tentando mudar, melhorar o que tiver ruim, o que não tiver funcionando e tal. É isso aí, a gente vai estar contando aí com o apoio de vocês, comentários e... Tudo mais, a gente está sempre o melhor possível. Uhum. Até engraçado, é bom comentar sobre o início da nossa página, né? Em 2012, a gente criou uma página chamada Animers and Gamers. Tipo, do nada. Uhum. Do nada, a gente não tinha objetivo nenhum, a gente simplesmente criou e começava a postar lá qualquer coisa lá que tinha de anime. E ficava mandando, enchendo o saco de um monte de outras páginas aí pra curtir, pra divulgar. Colocando comentário lá, curte aqui, que a gente curte. curte aqui, que a gente curte de volta. E com o tempo a gente foi sempre, como o fato dela ser, que o arroba dela era Animes e Gamers, quando a pessoa pesquisava gamers, geralmente ia pra nossa página. Então sempre tinha uma curtida aleatória. E com esse... Porém, a gente sempre teve essa vontade de fazer alguma coisa, mas em 2012, a gente tinha uma mente de 2012. Exatamente, a gente não tinha o que fazer. Tava no ensino médio ainda. A gente teve essa vontade de mudar e foi um perrengue até achar um nome, até uma história engraçada quando a gente foi achar um nome. Foi até massa, né? Porque assim, antigamente a gente ainda tava no colegial. Uhum. Estudando e a gente criou essa página e depois de um tempo a gente meio que deu uma separada a galera e a página ficou lá desde 2012 e começou a ficar parada a página e acabou que a gente se formou no ensino médio e tudo mais e agora em 2016 a gente chegou e viu, caraca, a página tá com 600 e poucas curtidas. Uhum. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Juntar o que a gente sempre quis com essa oportunidade de já ter uma página com... Um público inicial bom, entendeu? E aí na hora que a gente falou, pô, essa é a nossa oportunidade. E aí eu acho que veio o nosso primeiro desafio, que foi o nome. E o que a gente ia fazer. E o que a gente ia fazer nessa página. Porque foi difícil, a gente se reuniu aqui, né, no fast food aqui perto. O frango no pote ali. Aham, né? E... Começamos a falar um monte de coisa e jogar ideia e no nada final... Nada vinha na cabeça, vinha os nomes mais estranhos que o outro aí. Aí nesse dia, né, cada um foi pra sua casa, mas a gente tava sempre no Skype, porque a gente tá sempre no Skype falando... Conversando, vendo aí o que a gente pode fazer e tal. Aí veio a ideia, eu tava jogando NBA 2K17 contra o Brooklyn Nets. Aí eu, por que não Nets? É o Matheus. Mets? Foi. Aí eu, engraçado, bicho. Pode ser. Mets? Eu, por que não Mets? Aí ele, Mets? Eu entendi ele falando Mets na hora e falei, Mets? Aí eu falei, pô, massa, Mets fica um nome legal. Uh-huh. E aí ele pegou a ideia, viu que Mets também era legal, e aí ele confirmou como se ele tivesse dito Mets mesmo. Uh-huh. E o melhor foi que a gente já fez Facebook e tudo. E nesse mesmo dia. Ninguém já tinha pegado o nome, nem nada. Conseguimos até um domínio aí também com o nome. E aí foi o que deu início mesmo a. Então a gente já tá avançando já e tal. E é isso. É, isso aí é basicamente sobre a página, né? Uhum. Bom, agora acho que a gente pode falar um pouco sobre a gente, né? É, a gente e tal. Bom, é... Eu sou o Sérgio. É, acho que eles já sabem disso, né? Aqui na porta. E vai. Então, começando por mim. Eu tenho uma história com games bem forte, porque eu lembro com o meu primo, ele me mostrou o Ragnarok, um MMORPG online e tal, bem antigo mesmo. E cara, eu lembro que ele, velho, é que você coloca seu nome e sua senha, eu, caraca, velho, que nome que eu coloco? Até hoje eu lembro disso, eu pensando, porra, velho, que nome que eu vou colocar? O meu nome é sempre a pior parte. Aí eu, caraca, velho, eu quero ser experiente nesse jogo, velho. Eu quero ser experiente. E aí eu decidi colocar meu nome de Experience. Porque eu sou um cara experiente e tal. E a minha senha desse jogo é a senha que eu sigo pra vida. Aí, esse foi o meu primeiro contato, entendeu? Com o meu RPG, que meu primo me apresentou. Era tipo, eu tinha tipo uns 8, 9 anos por aí. Aí depois eu tive a oportunidade de ter um PlayStation 1, onde eu joguei muito Crash. E Crash era... Crash era um joguinho massa demais. Crash era a minha vida, cara. Eu jogava o dia inteiro. Até aqueles que o povo não gosta muito, que são esses novos, que são os... Esse Crash que a Activision fez, que é aquele de dois e tal, que você sobe em cima dos monstros lá, eu nem lembro o nome daquele jogo e tal. Tinha até pra PlayStation 2. Né? Era de PlayStation 2 mesmo. E eu lembro que eu tenho outra história legal com games, que eu tinha um PlayStation 2 e eu tinha um jogo de futebol. E tinha um amigo do meu pai que ele era tipo o craque. Eu acho que ele nem era bom, mas eu era tão ruim que ele sempre me vencia. E eu ficava com isso na cabeça. Esse cara tá sempre me vencendo, velho. Eu vou sempre... um dia eu vou vencer esse cara. Era o Crash Titans. É, era esse mesmo. Crash Titans. Crash jogo, Titans era foda, velho. Era, caraca, eu joguei muito, véio. Também. Curtia bastante. Nossa, com meu primo, velho. A gente já zerou um monte de vezes, velho. Aí, velho, eu tinha essa... Eu tinha esse amigo do meu pai que ele sempre me vencia. E com o tempo eu fui sempre... Eu vou vencer. Treinando. Aí um dia eu consegui vencer o cara e foi tipo a melhor experiência de todas. Eu lembro disso até hoje, velho. Foi tipo a melhor coisa. E atualmente... Pra mim, ainda não tive essa experiência de ganhar dos meus primos nos joguinhos de luta que sempre que me traduziram, mas sempre eu tava perdendo e até hoje continuo. Mas tamo aí, né? A luta sempre continua, né? Brasil não existe nunca. Um dia a gente vai lá e consegue. E é isso, atualmente eu tenho um PlayStation 4, né? Eu tô sempre buscando jogar todos os lançamentos grandes e tal. Ultimamente eu tenho jogado muito NBA, tenho jogado muito Overwatch também, viciado. Joguei umas ranked e tal. E é isso, eu tenho certeza, meu melhor jogo da minha vida é The Last of Us, que, claro, né? Naughty Dog é rainha. E... é isso, agora vou deixar o Matheus falar sobre ele. Bom, e eu? Minha história de jogo começou há bastante tempo também, eu não lembro como foi. E foi jogando Tibia. Tinha dois primos que jogavam Tibia na época e eles me introduziram nesse mundo aí. E aí, comecei no Tibia, né? Jogando com um druidazinho lá, até hoje eu me lembro. E... depois do Tibia eu fui pra Ragnarok também, joguei muito tempo de Ragnarok, até uns tempinhos atrás ainda, de vez em quando dava uma jogada. Lembro também que eu jogava muito em emulador de Super Nintendo na casa dos meus primos, bicho. Caraca, às vezes geralmente é eu, minhas irmãs e meus primos pra lá, né? Como eu era o molequinho, caçolinha, né? Eles geralmente começavam sempre jogando e eles falavam o quê? Não. Deixa o Matheus por último aí, porque ele era o menor. É, um pouco os mais velhos na hierarquia. Café com leite. Era o café com leite. Aí tá, né? Eles iam jogando, aí acabava que na hora da minha vez de jogar, meus pais chamavam pra ir embora. E você ficava só... E eu ia chorando sem jogar. Caraca. Mas o tempo foi passando, minhas irmãs foram perdendo interesse nos jogos e eu fui tomando o lugar delas no Super Nintendo lá. Depois disso, eu sempre gostei muito de jogar RPG, né? Comecei a jogar World of Warcraft. Tô jogando aí desde o Lich King. No Lich King eu jogava em servidor pirata também. Só nos piratão lá na época. É, era sim. Ragnarok. Ragnarok eu era... Era... Como é que era o nome que dava? Era de GM? Era GM, Game Master. É, eu era GM de um servidor de Ragnarok. Eu era o pois cara. Pois é. Aí, tá vendo? Aí até que no Cataclismo comprei o World of Warcraft e até hoje tô lá jogando. Talvez tem um Shadow Priest lá, level 110. Tamo indo, né? Essa daí foi basicamente uma introdução ao jogo. Sempre gostei muito de RPG, na época de PlayStation 2 também. Jogava muito PlayStation 2, que foi o... Meu primeiro videogame foi um Sega Saturn, que eu lembro, que era um videogame de CD na época aí, que foi um dos primeiros. Sega Saturn era massa. O jogo era massa pra caramba, eu lembro que eu... A última vez que eu joguei ele foi jogando Virtua Fighter 2. Depois de muitas e muitas horas jogando seguidas, chegando no chefão, o videogame foi explodiu lá na... Explodiu lá na sala, eu era um molequinho. Fui lá, tirei da tomada e saí como se nada tivesse acontecido pra não tomar bronca. É um pouco, minha irmã mano. Foi jogar, já falei que não sabia que tinha acontecido, mas descobriram que era eu o problema. Enfim, é basicamente isso. Hoje em dia eu tô aí, né? Jogo mais em computador, tenho um PlayStation 4 e um Xbox 360, mas jogo pouco. O que eu jogo mais é no computador mesmo. Tô sempre jogando em algo diferente. E é isso aí. Essa foi a minha história no mundo dos jogos. Eu lembrei agora de um fato, você falando desses jogos antigos, que na casa da minha avó, a gente tinha um Super Nintendo lá, né? E a gente jogava muito Bomberman. Porra, Bomberman também joguei demais. E não era tipo só os primos, era tipo a família inteira, entendeu? Os tios. Eu tenho um tio que o bicho ele era caralho, velho. Eu nunca venci aqui. Ele era o mestre do Bomberman, eu acho que até hoje. E era, tipo, a família inteira. Natal, ele jogava, virava jogando Bomberman, entendeu? É, Bomberman. E Bomberman era, cara, eu acho que até, tipo, uns 6, 5 anos atrás, a gente jogava Bomberman ainda, tipo, com PS3, saca? Caraca, massa. Porque Bomberman era foda. Bomberman é uma coisa que eu tenho... até hoje é um joguinho aí, né? Bastante jogado aí. E é um negócio que eu tenho foto, porque eu sinto falta, pro Bomberman... Não tem, tipo... É, mas aí vamos voltar aí, né? É. Esses jogos clássicos aí... Vai, vai já ter uma pedida, já um versus aí, um Matheus contra... Não, o Matheus contra o Sérgio lá no Bomberman. Vamos só ver o que vai dar, né? E aproveitando essa sua deixa, eu queria falar sobre o que a gente vai fazer no canal. Que a gente vai criar um canal no YouTube, né? E o que a gente vai trazer pra esse canal, né? Começando com o Mads Classic. Foi o que no você Mads já falou, Classic. Né? A gente vai estar trazendo aí gameplays de jogos antigos. Uhum. A gente pretende trazer isso semanalmente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar com a lista de jogos. Uhum. O primeiro que vai sair vai ser o do Duke Nukem 1. Depois vou estar fazendo o do Duke Nukem 2 também. E vendo aí, até a galera começar a dar umas ideias aí, eu vou começar a pegar a ideia da galera, fazer votações e vou estar gravando os Mads Classics, jogando sem... Somente os jogos clássicos, contando um pouco a história do jogo, do desenvolvimento dele. Como era na época pra desenvolver, né? Como que era na época, é outra, era outra as era. Diferenças, os desafios que tinham antigamente e hoje. Como você vendeu um jogo sem ter internet, isso, né? Isso, sem a internet, que era... Que hoje é um advento, né? E continuando, a gente vai ter também o Mads Play. Que a gente vai pegar, tipo, um jogo pra jogar, tipo, semanalmente, por exemplo. A gente vai começar com o NBA, o My Career do NBA. E com ele a gente pretende jogar, tipo, por muito tempo, semanalmente, um vídeo curto Mostrando de 10. Vídeo. É, vídeo curtinho de 15, 10 minutos, entendeu? Mostrando como é que foi no decorrer da semana. É. Os principais eventos. E a gente vai ter também o Mads Apresenta. O Mads Apresenta é mais um esporádico. Por exemplo, lançou Deus Ex, que tá todo mundo falando. Lançou Deus Ex e eu quero mostrar pra você Deus Ex. Eu chamo o Matheus para aqui para casa e a gente conversa sobre sobre o jogo, mostra um pouquinho do jogo. E pode ser o contrário também. Por exemplo, o Matheus viu um indie super massa, tipo, uma ideia legal e tal, e ele quer mostrar pra gente, quer gravar um vídeo. Então eu vou lá pra casa dele, a gente grava e tal, e assim, entendeu? Sempre. É mais esporádico e querendo mostrar novidades. Isso, não vai ser uma coisa que vai estar acontecendo toda semana. Aham. Vai ser mais quando tiver, opa, tal jogo ele lançou, tô com tal jogo aqui, vamos gravar um vídeo, mostrar um jogo. Um pouquinho que tá todo mundo jogo, falando, que tá recebendo um pouco dos desenvolvedores, boas notas, tá, críticas e tal. Isso. E a gente também tem o projeto do Mets Entrevista, que a gente vai estar a gente quer também trazer uma cobertura sobre o cenário de jogos indies, não só de jogos indies, mas também dos eventos. Até pra dar um grande incentivo aí no indie. Principalmente aqui, a gente é de Brasília, né? Principalmente aqui, porque aqui agora tá surgindo muitas empresas indies no mercado. A gente já tem a gigante da Beholder, né? Gigante Beholder por aqui. Já tá fazendo um jogo pra PlayStation 4, né? Isso. E a gente já tem um polo muito grande aqui de desenvolvimento indie aqui no Brasil, em Brasília. Tendo vários eventos de Game Jams e afins. E a gente vai estar indo atrás, né, para fazer umas entrevistas, divulgar os jogos. Uhum. Tentar mostrar o máximo possível dos jogos e tal. E a gente também tem um projeto do Mets News, que é para trazer para o site, né? É, lançamento da semana, textos sobre jogos, reviews e... Isso. Por enquanto a gente vai estar postando tudo isso no Facebook. Uhum. Textos, as notícias que a gente for vendo, a gente vai desenvolvendo ali uma coisinha ou outra e vai estar postando no Facebook. Facebook e Twitter. Twitter vai ter uma coisinha mais curta, uhum, com um link que vai redirecionar lá pro Facebook. Postar. Facebook com a notícia completa. Porque a gente está sem um investimento bom agora, então a gente está desenvolvendo um sitezinho ali aos poucos. Então até a gente ter esse site bem formado. Porque a gente não quer também entregar um site lixo, site qualquer pra galera chegar lá e não. A gente quer fazer uma coisinha bem feita pra aí a galera chegar, ver as principais notícias lá no site. Ter tudo separadinho certinho. Podcast e acompanhando. Ter o feed, a gente já tá trabalhando pra postar esse podcast também, tanto no feed normal quanto no iTunes, que a gente sabe que o iTunes ele tem. É uma plataforma gigante. Ele tem muito mais. Ele tem a visibilidade gigante, entendeu? Porque todos os aparelhos da Apple tem podcast, tem um aplicativo de podcast nativo. Então, todo sei lá, todo iPhone em potencial é um podcaster. Um podcaster. Mas a gente vai estar trazendo aí para todas as plataformas aí, para estar acessível a todos. Isso não limita também só esses projetos. A gente pode, por exemplo, querer abrir uma live, uma Mets Live por aí. Então os projetos estão sempre sendo tanto remodelados como adicionados. Estamos sempre colocando coisa nova aí. Uhum. Falar também, né, sobre as coberturas de evento, né, que a gente vai estar fazendo. A gente vai buscar aí, tá sempre indo nos eventos que vai estar acontecendo aqui em Brasília. Quem sabe até pelos outros estados aí, né? Fazer uma cobertura maneira. A gente vai estar tentando ir de início, sempre aqui em Brasília, a gente vai estar tentando ir em todos os eventos, gravando ali um pouco, conversando com a galera, mostrando os jogos que estão tendo, um pouquinho de cada palestrante e tudo mais, falar um pouquinho de tudo ali que está acontecendo no evento. Trazer um panorama, né? Fazer um panorama lá e mostrar isso aí para vocês aí que vão estar sempre acompanhando. Nós estamos querendo começar já com o Jam, né? O Jam Festival que já vai começar por agora. Vai ter o Jam Nerd Festival aí, aqui em Brasília. Eu não lembro agora qual é a data do evento. Parece que as inscrições ainda não abriram. Mas assim que confirmar tudinho, eu posto lá no Facebook. A gente vai estar lá presente no dia, fazendo a cobertura aí desse primeiro evento aí. Tentando trazer entrevistas, um conteúdo exclusivo, né? Um conteúdo de um grande número de curtidas. Isso. Nós estamos querendo iniciar com perna direita. E ó, que perna, cara. E que perna, viu? Quando a gente cravar 1000 curtidas, o que tá logo ali, né? Na esquina. Se brincar amanhã, a gente pega isso. Amanhã, até hoje de noite, se brincar. Amanhã, que hoje é dia 22, tá, galera? Que tá vendo aí. É. Porque tem isso também, né? Porque às vezes o cara tá no passado, né? Não, o cara tá lá no passado e aí... Lá no futuro, porra, os caras tão falando de 22, né? Porra, amanhã vai ter sorteio, aí o cara vê, era dia 22, não dia... Então, a gente tá querendo fazer um sorteio de um dos jogos mais esperados do ano, né? Battlefield 1. Battlefield 1, galera. Isso aí. É, isso aí. A gente vai estar passando aí um sorteio do Battlefield 1. A gente pretende entregar o jogo no dia do lançamento, né? Nosso foco é fazer pra a promoção terminar alguns dias ou até uma semana antes, pra gente poder entrar em contato com o vencedor, porque tem os pré-requisitos também, né? Isso, tem que todos os pré-requisitos, que a gente vai especificar tudinho lá no site. E pra poder escolher a plataforma também, é isso aí. Porque a gente quer fazer pra... A pessoa ainda vai ter o luxo de escolher a plataforma que ela quer, PS4, Xbox One, PC. Ou ali no seu computador, né? Uhum. E porque também a gente não pode, por exemplo, vamos terminar no dia do lançamento. Aí pega e o cara não cumpre os requisitos. Exatamente, tem que ter todos os requisitos. E caso os requisitos não forem... A pessoa não tiver com todos os requisitos. Seguir os requisitos, né? E aí a gente vai ter que passar pra outra pessoa que... Uhum. A gente vai pulando, até chegar alguém que fez tudinho ali. E vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai postar a publicação, né? E você tem que compartilhar ela. E tem que estar curtindo a página, inicialmente. Facebook. Uhum. Compartilhar e curtir a página, você já está participando da promoção. Porém, a gente tem essas maneiras. O Twitter e o YouTube, que são impulsionadores. Você está concorrendo com o Facebook, curtindo e compartilhando a publicação do Facebook. Porém, se você retweetar e não seguir, você tem duas chances, você tem o dobro de chance. Já tem o dobro de chance. E se você seguir no se inscrever no YouTube. No YouTube? Já é mais três chances. Chance. Então, não, né? Mas você já tem. Você já está participando. Três vezes mais. Você já está participando com o Facebook. Já está participando inscrito no Facebook. Porém, você pode. Você também já está participando se você retweetar e estiver nos seguindo. Porém, o ideal é você sim fazer os três, que aí você vai ter mais chance e vai estar na frente dos outros, entendeu? Aproveitando para falar sobre essas metas, a gente queria abordar o nosso último tópico aqui, que é... Ah, é o Apoia, né? Aham, o Apoia, né? Que a gente tem esse... A gente criou essa campanha no Apoia para poder tá trazendo mais materiais, qualidade para os nossos vídeos, podcasts, notícias. E com apoio a gente vai poder tanto aumentar a nossa qualidade dos nossos vídeos, como acrescentar novas coisas, porque com o advento do sucesso do apoio, né, que a gente acredita, a gente vai poder comprar microfone novo, vai poder comprar câmera nova. E com o tempo adicionando novas metas, como por exemplo, pode fazer live, uns programas mais arrojados, aplicativos pra galera poder estar acompanhando. É isso aí. E tá sempre melhorando pra trazer a melhor qualidade possível aí. Porque o nosso foco é agradar os nossos consumidores. Não, isso. Consumidor fica meio estranho, né? É muito capitalista. Tipo, a pessoa tá consumindo a gente. Prefiro como os nossos seguidores. Galera que tá ali acompanhando a gente. E o nosso foco é sempre estar buscando essa qualidade, esse aprimoramento de qualidade, tanto que... E a gente vai estar contando aí com a ajuda de todo mundo aí. Críticas, sugestões, a gente vai estar sempre aberto aí pra... Tanto é que a gente não tá fazendo isso aqui na louca, a gente tá tendo planejamento, estudando antes e tal, fazer o site, a gente não quer entregar um site de qualquer jeito, né? A gente tá procurando o melhor... Começar com a melhor qualidade possível. Não, a gente não vai lançar um metz.blogspot. É, não vai ser um metz.blogspot. Já tem um domínio, já tem... É o metz.com.br. Recomendo não acessarem por enquanto. É, por enquanto não acessa não, deixa eu ver. Recomendo não acessarem por enquanto, que... O negócio tá bravo. O negócio tá feio lá. Então, pessoal, é isso aqui desse nosso primeiro podcast de apresentação e bate-papo. E semana que vem a gente já vai começar a trazer conteúdos, né? É, vai ter fazer notícias, assuntos. Sobre jogo aí, a doidada e... E se você já estiver ouvindo, você já tiver interesse, o que, que você quer ouvir no próximo, tá? Manda pra gente. Aham. Se tiver pergunta também sobre a gente, perguntar o que a gente manda faz. Manda no Facebook, que eu prometo. Vamos responder todo mundo. É, e se você não quiser, se você preferir mandar e-mail também, a gente tem e-mail, a gente tem Facebook, tem Twitter e... Tem tudo. Uhum, as nossas redes sociais vão estar tudo aí na descrição, né? E... Junto com esse podcast já vai vir o primeiro vídeo também, uhum. Né? Vamos fazer um vídeo apresentando o canal. E tanto para colocar no Apoia, né? Para ter uma visibilidade melhor no canal. E também queremos gravar nosso primeiro gameplay hoje também, se der. É, se der, né? Vamos... Uhum. Então é isso. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, Matheus. E até a próxima. Valeu, Sérgio, pela sua companhia. Falou.